¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje à uma de manhã, porque, enfim, estamos a acompanhar o Japão, as notícias do Japão também é importante, mas agora é tempo de festa, então está tudo bem convosco, tudo pronto para mais duas horas de grandes músicas aqui na sua Rádio Antena Web, na vossa Rádio Antena Web. Pois muito bem, ora hoje vamos começar com grandes músicas esta edição do Friday Night. Vamos ter aqui um remix espetacular de Please Don't Stop the Music, da Rihanna. Vamos ter também Katy Perry. Mas sabem qual é que é a grande novidade do momento? A grande novidade chama-se Black Widow, do novo álbum da Britney Spears. Pois é, esta música já cá está, é o novo single da intérprete e nós vamos ouvi-lo agora. É o tema que vai iniciar a primeira sequência de 5 grandes músicas do nosso Friday Night. Está tudo pronto? Tudo prontinho? Vamos lá à contagem inicial? Vamos lá então, Britney Spears com Without, a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1. I'm a pretty, pretty red boy. I know you'll never find another girl like me. I'm wanted on another level. A girl who bites like me. I call you on the phone and you're hiding. Uh-oh. I know you lock the door, won't let me in. No. I'm gonna crawl in your window and no one's ever gonna know. I'm gonna take control, you can't leave. I'm gonna drive them down below and I'll be down below.

coaster, can't get off this ride. Please don't stop the malta, e então gostaram dessa primeira atração musical? Espero que sim, nós queremos que vocês estejam aí desse lado o melhor possível e que estejam a desfrutar ao máximo na companhia da Rádio Antena Web. Agora há mais 5 músicas para ouvir, vão estar entre elas, por exemplo, os Groove Coverage com a música Moonlight Shadow, vamos ter também aqui Corona, vamos ter Color com Hit of the Night, mas para iniciar mesmo, é um grande sucesso dos 90, os Two Unlimited com Get Ready for This. São as 5 músicas que se seguem nesta edição do Friday Night de sábado, dia 12 de março de 2011. We'll be right back. música na Antena Web. We'll be right back. see you in heaven, far away. Estou de volta, pois é, ouvintes. E digam-me lá uma coisa, o que é que vem depois de uma grande sequência de 5 músicas? Ora, nem mais. Outra grande sequência de 5 músicas. E a primeira, sabe como é que se chama? Chama-se Want You To Need Me. E é uma grande música do álbum de 99 da cantora Celine Dion. É uma remix assim espetacular para dançarmos todos nesta noite de sexta-feira. Aliás, já é de sábado. Em que espero sinceramente que comece em grande fim de semana. Pelo menos é esse o nosso propósito e o nosso objetivo. É mais uma edição do Friday Night com a minha apresentação, Carlos Bonaparte, que tenho um prazer imenso estar consigo. Até bem perto, hoje das 3 da manhã. Vamos ter aqui grandes músicas. Vamos ter Michael Jackson, por exemplo. Vamos ter aqui também Avril Lavigne com Girlfriend. Vamos ter grandes músicas, grandes sons para ouvir. E depois, até ao final da emissão, vai ser só anos 90, pois é. Esses grandes êxitos que nos faziam abanar o capacete até dizer chega. E quando dizia chega, nós continuávamos. Eram grandes músicas que na altura faziam vibrar qualquer um. E pois é, então, a partir desta sequência, só músicas dos anos 90 até ao final do nosso programa. Vamos à música então, Celine Dion com One You To Need Me. 5, 4, 3, 2, 1. Wanna be the touch you need every single night. Better. so now I've always been afraid that you would never come around. And still I wanna put this out. Say you got the most respect for me, but sometimes I feel you're not deserving of me. And still you're in my heart, but you're the only one. And yes, there are times when I hate you, but I don't complain, cause I've been afraid that you would walk away. Oh, but now I don't hate you. I'm happy to say that I will be there at the end of the day. I'm a love, love, love, love, keep on the fool. I'm a love, love, love, love, love, okay. I'm a love, love, love, love, keep on the fool. I'm a love, love, love, love, okay. I'm a love, love, love, love, love, okay. I'm a love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,

Volta depois de Michael Jackson com Billie Jean. Pois muito bem, e tal como vos prometi, agora é só música dos anos 90 até o final desta edição. E a primeira sequência de 5 músicas vai incluir, por exemplo, temas como os de The Roxelle, por exemplo, de Red Velvet, Into the Night. Mas sabem qual é que é aquela que mais me vai dar a cara aqui trazer? É do Soul Dance Project. Ainda é retirada do disco de vinil este tema, One Day. Mas para abrir, uma música que dispensa apresentações e que vai pôr toda a gente a abanar o capacete. Podem afastar as mesinhas do lugar, podem tirar tudo da frente, porque agora é o vosso momento de dançarem. Everybody Free é o tema que vamos ouvir a partir de agora. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free cause you can't ignore what I have in store for you. To get your body on the dance floor, STP, we can start this intro. I kick the lyrics to make your body flow, and I'm telling you, one day you'll be mine. Thank you. Come on, let's move into the night. So move your feet, we're gonna make it right. Come on, let's move into the night. Get all you see, we're gonna make it right. Come on, let's move into the night. Space Jam. Alright. Party people. Yes, sim, ouvintes, chegamos ao final de mais um Friday Night. Os 120 minutos do nosso programa estão a esgotar-se e já só nos resta tempo para passarmos mais 3 musiquinhas. Ora, vamos lá ficar com If I Could Only Be With You, a música dos Black Box. Ainda para ouvir também os Amber com This Is Your Night. E para finalizar, Be My Lover, música dos Labouche. São 3 grandes músicas que vão fechar a edição de hoje do nosso Friday Night. Quero dizer-vos que gostei muito de estar convosco e para a semana contem comigo para mais grandes músicas, para mais 120 minutos de grandes sucessos da atualidade e dos anos 90, claro está. Fiquem bem, vamos lá ficar com esta grande música, If I Could Only Be With You, música dos Black Box. Até para a semana! If I could only be with you. If I could only be with you. If I could only be with you. If I could only be with you. If I could only be with you. together forever, cause this is your mind. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.